aí, Felipe Chang chora, rapaz. Sua boca na minha, teus olhos fechados são o meu maior momento dito em silêncio. Sua pele suave, tuas mãos que passeiam em mim, igual o vento toca gota de orvalho. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo eu procurei, Cristina. Que as horas que passamos foram segundos. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo eu procurei, Cristina. Se às vezes eu me calar, tentando você me dá, é hoje o meu futuro, ou pode me machucar, oh. Chabonete na guitarra. Mil motivos pra te amar,